Começa agora, Ensino Básico em Revista, mais um programa da Rádio UFSCar, coproduzido com a comunidade. Ensino Básico em Revista. Olá, amigos, são 11 horas e 18 minutos, estamos iniciando o programa Ensino Básico em Revista. Eu sou o professor Toninho, que apresenta esse programa juntamente com o professor Maurício, que hoje não pôde estar presente. E contamos também com a participação do Diego Doemo, que é diretor do programa e que participa também, né, ativamente. É isso aí, dando umas opiniões. Meio tortas. Então, esse é um programa de educomunicação. O objetivo desse programa é trazer os nossos estudantes para que eles conheçam os meios de comunicação, né, que possam praticá-lo e ver que realmente é bem diferente daquele que se costuma observar aí na prática, né? E a gente traz frequentemente pessoas da comunidade para participar, enfim, todas as pessoas que têm algum interesse em educação, esse é o lugar para que eles possam expressar a sua opinião. E hoje eu trouxe aqui, eu vou dizer, 5 alunas. Eu estou fazendo uma pequena brincadeira, porque uma delas é a professora doutora Cíntia, que foi aluna da Escola Jesuíno de Arruda e que hoje está prestigiando aqui a gente com a sua presença. É, recentemente acabou de sair da defesa de uma tese, né, do seu doutorado. Nós vamos conversar um pouquinho. E estou com os meus aluninhos aqui do Grêmio, né, as minhas aluninhas queridas. A Julie, a Celeste, a Gabriele e a Ingrid. E nós vamos trocar umas figurinhas aqui com a professora Cíntia. Tá? E o objetivo inicial, como vocês sabem, o programa procura mostrar profissões diferenciadas para que os alunos do colegial possam conhecê-las, né? Quem sabe até decidir por uma delas. E hoje a professora Cíntia vai falar um pouquinho aqui sobre a sua área, né, que é linguística. Vou falar um pouquinho o que seja linguística e falar um pouquinho sobre o trabalho que ela desenvolveu aí no mestrado e no doutorado. Tudo bem com você, Cíntia? Tudo bem, bom dia. É um prazer, né, retornar ao Ensino Básico em Revista. É um prazer maior ainda, né, porque aqui a gente está justamente falando para aquele público que é quem vai depois integrar a universidade, né, que é quem vai fazer a diferença no futuro, né. É um prazer, né, estar com vocês, estar aqui na companhia do professor Toninho, meu professor de história. Eu digo, ele é meu professor até hoje, sempre, todos os dias me ensina algo, né, faz tá um belíssimo velho, trabalho. Faz um belíssimo trabalho, né, junto aos estudantes, assim, estimulando justamente a conhecerem, né, várias áreas. E justamente eu vim aqui hoje, então, comentar um pouquinho, né, da minha experiência. Fui aluna do Jesuíno de Arruda, do meu ensino fundamental até o ensino médio. E lá tive, assim, uma formação que fez toda a diferença e faz, né, toda a diferença na minha vida hoje, na minha vida acadêmica. Eu digo assim que a vida acadêmica, ela é só um resultado, né, de um processo muito longo que nós todos fazemos. E assim, o nosso diferencial, eu creio, é ter uma visão ampla, chegar à academia com uma visão ampla, a mais ampla possível, de várias áreas, porque é o que vai fazer o diferencial, né, na hora de fundamentar um bom trabalho. Não adianta achar que vai chegar numa área e só vai tratar dessa área. Essa área, ela não existe isoladamente, ela está sempre, né, ela é resultante, né, de uma interação com todas as outras. Então, né, quanto mais ampla for a nossa mentalidade, melhor, não é? E aberta, porque sempre a gente está aprendendo algo que vem, né, justamente a complementar, muitas vezes, a ampliar, às vezes, um campo de conhecimento, não é? É o que eu gosto de falar também, né, que a universidade não é só a sala de aula, né, ela é realmente esse convívio social, essa relação que você cria com todo mundo, desde funcionários, professores, outros amigos, diferentes classes, diferentes cores, é uma união. Então eu acho que aproveitar esse momento para isso, para se tornar um cidadão melhor, responsável, a universidade também contribui nisso. Então ela vai um pouquinho além dessa sala de aula, justamente, né? Justamente. Você se formou aqui na UFSCar? Sim, eu fiz a graduação em letras, né, português e inglês. Eu entrei em 2002, me formei em 2006, né? E depois que eu fui para a Unesp, fui fazer a pós-graduação, o mestrado e depois o doutorado lá, não é? Lá no, em Araraquara. Em Araraquara, né, no programa de pós-graduação em Linguística e Língua Portuguesa. Uhum. Então você é uma aluna da UFSCar? Sou uma aluna da UFSCar com muito orgulho, né? A UFSCar, ela dá uma formação maravilhosa, né, inquestionável para a gente. E ampla, não é? Ampla, muito ampla. Eu acho que isso que faz a diferença. Eu não acredito numa formação estrita que deixa o aluno realmente ali muito focado, né, numa faceta só, né, de qualquer campo que seja, né, de uma ciência. Uhum. Acho que é isso. Vocês teriam alguma perguntinha? Tá. Eu gostaria de saber... Fala um seu nome mais... primeiro, ah, os ouvintes. O meu nome é Julie. Vai lá, Julie. Bom dia. E eu queria saber mais um pouco mais sobre a área que você trabalha mesmo. Que eu acho, você disse que é linguística. Poderia falar um pouco mais? Julie, a linguística, ela é uma área que ela lida, né, com a linguagem, de uma forma geral. Então, a linguagem, ela é concebida assim, como justamente um sistema, não é? A língua e a linguagem. A língua concebida como esse sistema e a linguagem como esse sistema em uso, em prática. Então, a linguística, ela é uma ciência que ela foi construída justamente para tentar entender esses fenômenos, né, relacionados a essa interação, né, língua-linguagem. E ela foi fundada por Ferdinand de Saussure. E o Saussure, justamente, ele é dito assim, ele é o pai da linguística. Isso em que ano? Isso aí foi no começo do século 20, né? Então, subiu... É recente. É recente. Então, vamos dizer, agora ela está fazendo 100 anos, né? Fez 100 anos. Ou seja, é algo bastante recente e que foi se desdobrando. Começou assim, basicamente em torno dessa questão, né? Língua, linguagem. E aí... A gente tem um desdobramento enorme. Ao longo do século XX, a gente tem as várias vertentes da linguística se desenvolvendo. Aí tem semântica, tem pragmática, né? Depois, agora, na década de 60, a gente começou a ter já uma preocupação com o discurso. Então, você pega, por exemplo, você tem ali a análise do discurso francesa, que mistura ali um pouco, né, da marxismo, tem influências, né, marxistas, tem influência da psicanálise, não é? Da sociologia. Então você tem assim, um campo muito misto, né? É um campo interdisciplinar. Aí nessa mesma época você tem o nascimento aí da disciplina que eu estudo, né, diretamente, que é a semiótica. Semiótica francesa, fundada aí pelo Greimas. E é interessante porque qual que é a preocupação desse campo? É justamente tentar entender como o sentido circula, como ele é produzido. Então, como esses sentidos eles se organizam, como eles circulam na sociedade, como eles são modificados, apropriados, né, pelos sujeitos. Aí, se vocês pararem para pensar, por exemplo, o discurso político, né, é fundamental que a gente tenha esse conhecimento, uhum, justamente para entender até que, de que, né, em que nível há essa manipulação do discurso. Todo discurso, de certo modo, ele já pressupõe uma manipulação. Uhum. Isso é um fato. Você sempre fala para que algo, não é, pra, ou para informar, para comunicar, ou para que alguém faça algo para você, não é? E esse algo pode ser algo prático, ali, vamos dizer, materialmente, né, uma ação, ou pode ser algo como acreditar em você, não é? Então, esse persuadir, essa persuasão vem daí. Então, conhecer o discurso, seus mecanismos, é assim, fundamental. Principalmente numa sociedade como a nossa, né, em que o desconhecimento dessas ferramentas, desses artifícios de discurso, na verdade, podem ocasionar um verdadeiro desastre, não é? Sim. Quando a gente pensa na nossa população e como ela adere a certos discursos políticos, uhum, e as consequências nefastas que isso tem. Uhum. Não é? Estamos vendo aí uma movimentação de preconceito, de discurso fascismo, de discurso de ódio, né? O tal dos famosos haters. Exato. Né? E uma outra coisa, assim, o mundo hoje ele deixou de ser só sonoro, né? Já nem é mais nem só audiovisual, ele já é interativo. Quer dizer, isso também faz parte desse estudo da linguística, essa essas diferentes linguagens, vamos dizer assim? Exato. Então, o texto é concebido como algo assim muito amplo. O texto não é só algo letras, escrito, é, não é? Então, você pode ter o texto visual, aí o audiovisual, você tem... radiofônico, o radiofônico, né? Justamente. Então, assim, você tem uma amplitude muito grande, não é? O sentido, ele é produzido, às vezes, né? Aí que tá. Você não só tem essas linguagens, como você tem, muitas vezes, linguagens que, agregadas, elas constituem práticas. Eu estudo práticas semióticas, ou seja, já o conjunto, não é, que constitui muitas vezes ali, constitui o discurso, né, de uma forma bastante complexa. Então passa às vezes por englobar um texto, e às vezes esse texto é transformado em livro, e esse livro produz um mercado editorial. Então como é que é feita essa transição? Como o sentido, né, ele vai sendo produzido e vai passando nesses diferentes níveis, né, esferas. Então, já é um outro campo. Dentro da própria semiótica, isso é um campo. Tem, sim, estudos que se atêm só ao texto verbal. Tem aqueles que trabalham com o cinema, né? Então, você tem esse audiovisual. Então, assim, é muito amplo. Até queria comentar, né, complementar o que eu disse. Falei do discurso político, mas, né, nessa área em que eu estou, né, do discurso, ela é muito comum que a gente veja assim, outros estudos, por exemplo, do marketing, não é? Da publicidade, propaganda. Você tem, por exemplo, o estudo aí do discurso científico. Você tem, em cada segmento, você pode ter, não é, estudos que lidam com como esse sentido é produzido. Eu acho assim, fundamental para quem quer, para quem tem algum engajamento, não é, político, para quem quer ser um cidadão atento, consciente no sentido, não no sentido assim, demagógico, não. Estou falando consciente, né, daquilo, da posição em que está e de como é afetado, né, por essas forças, diferentes forças sociais, que conheça um pouquinho sobre o discurso, sobre essas formas, sim, de manipulação. Eu tenho até um exemplo, que você falou da publicidade. Quando eu era adolescente, quantos anos vocês têm, meninas? 17 já? Gente, são mulheres já. Quando eu tinha 14, 15 anos, era ainda permitido publicidade de cigarro na televisão. Uhum. E uma das publicidades de cigarro foi uma marca aí famosa que existe até hoje, que eles lançaram um cigarro com 14 cigarros. Ele custava R$1 só. E o comercial era um maço de cigarro em cima de num aparelho de som, numa casa, num apartamento, na realidade, mais bem... Era um apartamento, em cima de um radinho, e esse maço ia pulando, até que na hora dele cair, ele caía levemente, como se ele tivesse levinho, e uma mão pegava esse maço. Era bem simples, era isso. Não aparecia uma pessoa, não aparecia nenhum animal, nenhuma animação. Mas aí você começa a analisar o que tinha por trás. O tipo de festa que é aquela. Não era uma festa para idoso, não era uma festa para homens adultos, era uma festa para adolescente. R$1, todo moleque tinha para comprar a merenda lá, o lanchinho na escola. E... a mão que pegava o cigarro era uma mão de um moleque. Não era uma mão forte, uma mão máscula ou uma mão feminina com unha pintada. Era uma mão de uma criança. Então, assim, tudo aquilo ali estava no discurso direcionado realmente para que eu e minha turma consumíssemos aquele trabalho. Comportamento esperado, né? Perfeito. Isso cria o quê? Uma identificação, não é? Dentro desse campo, a gente fala assim, o criar identificação, na verdade, é para que... Aí você fala, bom, então é para vender o produto. Na verdade, o que eles vendem, você compra o produto. Isso é claro. O resultado, né? Exato, mas eles não vendem o produto em si, eles vendem um agregado de valores. De valores, então, ser jovem, ser descolado, pegar o maço assim no ar, não é? Ser rápido, ligeiro. Então, você tem todo um conjunto de valores que vem embutidos. Em tudo, esses valores vêm embutidos. E aí, eu queria só fazer uma pergunta. Desculpa que eu estou falando muito, Toninho. Estou vendo que você está meio quieto aí. Não. Mas é que... Está interessante. Hoje em dia, tem muita gente falando em apolítico. Você acredita nisso? Toda tomada de posição, de algum modo, já é fazer política, não é? A gente faz política ao se posicionar, independentemente de que... Né, de que ponto seja esse, né? É que, né, a política não é aquela coisa vermelho ou azul, não, né? Essa briga. Não. Tem o verde, tem outras coisas também, mas não só isso, né? Não, com certeza. Toninho, se comentar. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o seu trabalho, né? O primeiro trabalho. Ela fez um trabalho inusitado. Fez um trabalho sobre as cartas de Chico Xavier, do ponto de vista feminista. Que interessante. Super legal. Isso no mestrado. Eu tenho um amigo que ele falava assim, mesmo se você não acredita em espiritismo, você tem que valorizar que ele pelo menos é um cara que mais escreveu livros no mundo, porque são mais de 200 publicações. Se ele não, se não foi espírito, ele é o escritor de mão cheia, né? Aliás, ele tem, o Chico Xavier, 460 e poucas obras atribuídas. Lá. Então é muita obra. É muita obra. É muito espírito. Não é? Bom, então vou falar rapidinho. A minha pesquisa de mestrado, ela foi justamente buscando, né, entender como essas autorias, né, ditas espirituais, elas eram construídas. Porque a gente trabalha com texto. Então, eu não posso dizer que... Né, vou fazer um estudo para provar que existe espírito, porque seria absurdo, não é? Eu estou numa área de letras, eu não estou numa área que me permitiria fazer experimentos, de repente, físicos, para saber se, nossa, realmente tem alguma onda diferente, vibração diferente, energia diferente envolvida nisso. Não, não é? Em letras, em linguística, e especificamente em semiótica, a gente lida com textos. Então, como é que uma identidade se constrói a partir de um texto? Quando eu escrevo um bilhete, quando eu escrevo um texto qualquer, eu estou estruturando, eu estou fazendo, né, eu estou construindo o efeito de sentido de identidade. Então, isso se dá por quê? Por meio do quê? Por recorrências, por repetições de padrões. Então, o que, que eu busquei observar? Né? Até o meu trabalho de mestrado chama-se As Cartas de Chico Xavier, uma análise semiótica. Então, basicamente, o que, que eu fiz? Eu peguei dessa obra imensa, né, de 460 títulos, eu peguei aqueles que se relacionavam, né, que coletavam, compilavam cartas psicografadas, que eram cartas que os pais, né, quando estavam em luto, perderam um filho, ou mesmo, né, esposo, esposa, enfim, alguém da família, eles iam até Uberaba e pediam para que o médium escrevesse, se contactasse com aqueles espíritos, ditos espíritos, não é? Desses mortos, desses falecidos. É claro, gente, que aí tem um sistema de crença, né, implicado, que não é assim, eu vou lá e vai ter mesmo o espírito e vai ser assim. O que nós temos, justamente, é uma espécie de um contrato. Eu acredito que há espíritos. Se eu acredito que há espíritos, não estou dizendo Cíntia pesquisadora, eu estou dizendo que eu, na posição de alguém que vai lá pedir uma carta, pressupõe o quê? Que sim, que existe aí uma vida pós-morte, que são identidades que se mantêm mesmo sem um corpo, né? E que elas sim podem se comunicar por meio ali do corpo do médium. Então, quando esses pais iam até lá, eles já iam, ou se não acreditavam, eles já tendiam a querer pelo menos experimentar que fenômeno era aquele, observar. Muitos pais chegavam lá e diziam, Chico Xavier, é o seguinte, eu perdi meu filho num acidente, assim, assado, e eu quero notícias dele. Então, são notícias do além, não é? É interessante essa... Acho que até tem livro com esse título, né? Notícia do além e tal. Notícias do além. E o que acontece? O médium, ele se concentrava, tem toda uma forma, né? A psicografia não acontece de qualquer modo. Isso aí, depois eu comento do meu segundo estudo, né? O médium se sentava, se concentrava e dizia que vinha, né, à mente dele mensagens inteiras, comentando, né, narrando sobre como tinha sido a passagem de um sujeito para esse plano espiritual, se tinha sido traumático ou não. Enfim, tinha toda uma narrativa que acontecia e a família enxergava nessa narrativa traços de autoria. O que eu estudei? Como esses traços de autoria se repetiam ao longo do tempo, porque um pai e uma mãe iam lá várias vezes, então essas cartas eram compiladas, organizadas em obras, e quando você observa essas obras, essas cartas especificamente, numa sequência, você vê que tem repetições num mesmo sujeito. Então a carta, eu estudei três sujeitos, na verdade, muito parecidos, né, com discursos muito próximos. Então usavam gírias, eram jovens, mais ou menos da mesma idade, né? Tinha lá o Laurinho Basile, Augusto César Neto e Jair Presente. Eles eram extremamente próximos. Então o meu estudo foi buscar entender como cada identidade se constituía, se elas eram uma formulinha genérica para convencer pai, pai em luto, ou se elas realmente eram autorias, eram identidades que tinham uma autonomia, que se diferenciavam. E, particularmente, eu achava que ia dar um resultado assim, ah, ia ser tudo igual. E, no fim, não era, não é? Então, basicamente, é isso, assim, esse estudo. Vocês têm alguma dúvida especificamente sobre essa... Nós vamos fazer um pequeno intervalo e, na volta, a gente fala mais sobre o resultado do seu trabalho, tá? Sim. Agora nós ouviremos o tema do filme... como chama? Amélie Poulain. Estamos de volta para o programa Ensino Básico em Revista, hoje com a nossa convidada Cíntia Alves, né, ex-aluna da Escola Jesuíno de Arruda. E que desenvolveu ex-aluna da UFSCar também. Da UFSCar também. Que desenvolveu um trabalho muito intrigante, que ela está falando sobre isso, né, isso, sobre as cartas de Chico Xavier. Bom, Cíntia, você estava falando então que teve, na sua pesquisa, foi realmente tentar identificar se essas entidades eram padrão, entre elas ou individuais. E que resultado que você chegou? Então, o resultado que eu cheguei era que, surpreendentemente, não é? Apesar de serem próximos os textos, eles se diferenciavam assim. Cada autor tinha uma busca diferente. Ele tinha uma narrativa única, que não era a narrativa, né? Quer dizer, cada um tinha uma busca ali. Ah, um era movido pela saudade, o outro ele queria aprender, superar. Então, cada uma, a gente diz que são as paixões. Paixão é aquilo que move. Não é? Então, basicamente, está na origem, né, do termo até. Então, cada um era movido por paixões diferentes. E mesmo havia recorrências de termos, de frases, que eram identificadas pelas famílias e que apareciam novamente ao longo dessas cartas. Para cada um individual. Para cada um individualmente. Cada embora, se a gente observasse assim, num conjunto, você poderia até pensar, não, mas são tão parecidos, jovens, da mesma, né, faixa etária, mesmos jargões, mesmos né, usos de gírias da época, como é que a gente diferencia isso? Então, justamente são essas buscas. E é legal porque cada carta ia estabelecendo uma conexão com a próxima da sequência. Não eram, assim, aleatórias. O sujeito não dizia algo assim, X, e depois falava algo nada a ver, assim. A gente tinha uma sequência certinha de evolução desse sujeito. E são diferentes médiums que... Não é o mesmo. Mesmo médium que recebia. Exato. Então tem períodos. Às vezes o pai ia lá e depois voltava depois, assim, vamos dizer, voltava depois de 4 anos para Uberaba. E a carta anterior tem uma conexão com essa. Então, como o médium que psicografou, digamos, mais de 10 mil cartas, como é que ele teria um banco de dados que marcaria as repetições possíveis para aquele sujeito? Então, a gente não sabe explicar. Ele teria que ser meio Fernando Pessoa, assim, né? Não, ele teria que ser até melhor que Fernando Pessoa. Melhor, porque Fernando, né? Pessoa, ele fazia heteronímia. Então, ele criava uma identidade. Chico Xavier não criava. Ele tentava recompor a identidade de alguém que existiu. O que é bem mais complexo, não é? E é assustador, de certo modo. Fiquei meio congelado aqui. Né? A ciência não explica, realmente. E aí, meninas? Fala o seu nome. Eu sou a Gabriele. Eu queria saber se você acredita realmente que seja verdade que ele... Porque muita gente não acredita. Sempre vai ter alguém que vai falar, não, isso é mentira, ele inventou e não sei o quê. Se você, como pessoa, sem ser a pesquisadora, você acredita que seja realmente verdade que ele psicografava mesmo? Então, a gente entra numa questão da crença, né? Eu, por muitos anos, fui espírita. Hoje, eu sou uma pessoa, assim, eu tenho uma espiritualidade, mas não tenho uma religião. sou muito grata pelo período em que estive, né, assim, em contato com o Espiritismo, justamente porque me permitiu fazer esses dois estudos. Sem, talvez, aquela presença ali no sistema de crenças, né, como sujeito desse sistema de crenças, eu não teria, talvez, a propriedade de falar desses assuntos, né, em que eu toquei, conhecendo aquilo de um outro ponto de vista, né? Não do ponto de vista do cientista, mas do adepto, né, da religião. Então, para mim, foi muito importante. O que eu considero assim, que é básico, é que, independentemente da crença, essas cartas ou esses textos, eles produzem esse sentido, eles convencem, persuadem pessoas, geram produtos que são culturais, livros, eles circulam no universo cultural. Então, é inegável, eu posso ser ateia, eu posso não acreditar nem em Deus, em nada. Isso não vai destituir esses textos e essas práticas desse valor que elas têm. Uhum. Então, são práticas muito ricas, são práticas que geram produtos culturais de massa, né? Então, é uma cultura de massa. E, basicamente, não tem a ver com acreditar ou não. É curioso, né? Há um público que acredita. O fato do pesquisador acreditar ou não, no fundo, eu creio que é bastante indiferente. Não que isso não vá afetar, né, a própria escolha do pesquisador. Eu quero tratar desse tema. Sim. Significa que ele acha que algo há ali. Mas que ele possa provar, ou que a crença dele vá mudar muito esse... Eu acho que é quando a gente dá uma distanciada e olha sobre esses objetos de uma forma assim, sociocultural, né, um olhar sociocultural, um olhar linguístico, eu acho que já não afeta. A menos que a pessoa não tenha esse senso e fale, eu quero enviesar, eu quero tornar uma pesquisa tendenciosa. E a academia, ela é muito... Ela se protege muito disso. Uhum. Então, é muito difícil fazer uma pesquisa nesse, digamos assim, já desvirtuada nesse ponto, a esse ponto, né? É legal de você dizer isso, que o Espiritismo, ele é uma doutrina, né? Ele não é uma religião, ele não é uma... Muita gente é católico, mas vai no Espiritismo, vai no Candomblé, vai no Espiritismo. Quer dizer, todas as... O Brasil, na realidade, o que eu ia chegar é nisso. Uhum. Tem essa amplitude de variedades de religiões, ou até um aceitamento muito positivo, apesar de ter movimentos que estão marginalizando a cultura, a religião afro, né? Infelizmente, uma coisa do passado, né? Se a gente for falar uma coisa de mais de séculos atrás, estão tentando retomar, mas eu acho que o povo brasileiro, ele está já acostumado, já vive nessa panelona com tudo junto, mas ele tem essa liberdade um pouco grande. Uma coisa bacana é que, assim, no Brasil, o Espiritismo é muito grande, né? Uhum. Comparado com outros países do mundo que quase não tem, não se fala. Acho que supera mesmo a França, né? O Espiritismo na França, ele é assim... Que é só para os ouvintes lembrarem, é o Allan Kardec que começou a sistematizar isso, ele era francês, né? É um professor Rivail, né? Hippolyte Rivail. Ele era um francês, um pedagogo, e ele sistematizou... Todo esse, né, a doutrina espírita como realmente um sistema, todo com uma organização, né, com uma organicidade, porque dentro desse sistema, tudo aquilo fazia muito sentido. Não é? Então, as formas de mediunidade... É um sistema, aliás, ele é organizado a partir da mediunidade, porque eram meninas adolescentes que psicografavam, então elas escreviam supostamente sob influência de espíritos, elas recebiam mensagens e Kardec ia organizando, sistematizando aquelas respostas. Ele não era o médium? Ele nunca foi médium. Assim, declaradamente ele dizia, eu não sou médium. Embora ele mesmo diga que qualquer ser humano tem algum grau de mediunidade. Mas então, não, ele não se comunicava. Ele só organizou mesmo. Ele só organizava. Que bacana. Que daí a publicação é o Livro dos Espíritos. São cinco obras. São cinco obras. Então, Livro dos Médiuns, Livro dos Espíritos, o Evangelho Segundo o Espiritismo. Todos eles foram construídos dessa forma. Todos. Todos com base em comunicações obtidas por espíritos. Né? Você esteve na França durante algum tempo, né? Fez um estudo lá. E como é que você sentiu o espiritismo atualmente na França? Existe ainda? Existe. Muito tímido, né? Um movimento muito pequeno. Em comparação ao Brasil, né? Então a gente tem grupos espíritas na França. Eles são, a maior parte deles, assim, grupos de pessoas afins, grupos de pessoas que têm interesse, né, por essa temática, se reúnem para estudar, a maior parte, né? Eu não sei exatamente sobre a parte mediúnica, prática mediúnica desses grupos, mas eu creio que pelos contatos que eu fiz lá, eles são muito mais focados em estudar o Espiritismo. Então, até o pessoal diz, o Espiritismo é mais científico na França. ou nasceu já, né, com essa ideia, um espiritismo racionalizado, mais pensado, mais tentando, né, se distanciar de um fanatismo. O que eu percebi na França é que é mais assim, voltado para esse... São grupos que estudam, não é? É diferente do espiritismo do Brasil. Uhum. Certo? Meninas, tem mais pergunta? No seu trabalho que você faz, você achou que... você viu algo muito intrigante, assim, que você fala, nossa, então isso realmente pode ser verdade, eu posso acreditar, que você achou assim fantástico, alguma apesar revelação. De não... Isso, uma revelação. Algo que, porém, não ser provado cientificamente e não ter nenhum algo que fale para você que é verdadeiro, mas que você olhou para aquilo e que você falou, nossa, isso realmente pode ser verdade ou que há espíritos mesmo. Tá, isso em relação às cartas, né? Você quer dizer... pra mim, já foi, assim, espantoso que as cartas não fossem genéricas, não é? Só de apresentar padrões, recorrências, a gente pensa, algo há aí. Esse algo é que nós não sabemos exatamente. Então, há hipóteses. Tem gente que diz que esse algo é uma capacidade fora do normal, né? Supranormal do Chico Xavier, de, vamos dizer, ele realmente é como se ele tivesse um banco de dados que ele acessasse. O cara teria que ter uma memória absurda, fabulosa, incrível, fenomenal, muito fora de todos os padrões que a gente conhece. E ninguém pode provar nem isso, né? Porque, enfim, precisaria ter feito estudos com o Chico Xavier para saber dessa habilidade dele. De outro modo, se ele não tem nenhuma habilidade, assim, vamos dizer, fora do normal, né? Nada absurdo, vamos dizer, do ponto de vista físico, cognitivo, então há alguma coisa. Se há alguma coisa, é que nós não sabemos o quê. A ciência, na verdade, ela tem que fazer um esforço interdisciplinar, envolvendo todas, realmente, todas as disciplinas, todos os campos do conhecimento, para buscar saber se há algo que não seja simplesmente matéria, né? A neurociência agora já diz que é possível ter... estudos mais recentes, eu não vou saber citar os autores, mas há algo como uma hipótese de que a consciência ela existe independentemente do corpo, o que é curioso. Então, existe consciência sem necessariamente haver um corpo nisso? Quer dizer, então, quando a gente perde o corpo, a consciência permanece? Então, há estudos, há especulações. Tem neurocientistas que negam isso também. A bilocação existiu realmente, né? Ou não? Esse realmente da pergunta da Julie e do professor é que é o problema. O que é real? Porque tem alguma coisa. Tem muita literatura sobre isso, não tem? Existe no próprio Espiritismo. Então, o que é curioso, o Espiritismo tem uma produção gigante, enorme. A gente está falando de consciência, né? Então isso é recorrente. O que existe, aí tem relatos até... Vamos ser bem sinceros, a gente tem o Espiritismo, só que o espiritualismo, que é muito mais amplo e muito mais, vamos dizer que é algo que acompanhou a história da humanidade inteira, isso é algo prévio ao Espiritismo, uhum. E é algo que vai ultrapassar o Espiritismo, na verdade, né? O Espiritismo, vamos dizer, é um segmento, uhum, desse espiritualismo, desse grande espiritualismo. Aí você tem na Índia, pensa nos iogues, né? Os mestres hindus que levitavam e tinham telepatia, bilocação, tudo isso eles faziam também, não é? E não dá pra gente dizer que é real, que é realidade. Né? E realidade. O que é realidade, né? A gente para e pensa. Não é, né? muito objetivo. Agora eu só queria fazer uma rápida passada, a gente está terminando o tempo aqui, Toninho. Nas meninas, a opinião de vocês. Já que vocês perguntaram pra professora, eu quero saber de vocês. Existe vida após a morte? Na opinião de vocês? O que acontece aí? Ah, e eu acredito que exista, assim, vida após a morte, porque é uma coisa muito complexa de falar, porque existe muitos pensamentos. É uma pergunta muito complicada. Ficaram com ela. Ah, isso devia ficar pra Júlia, foi ela que perguntou. Lá, Júlia, então. Olha, eu acho assim, eu acredito muito. Mas tem uma questão que eu penso bastante, que assim, a gente tem que tirar a ideia de algum lugar. De algum lugar ela tem que fluir, ela tem que sair. Então, a pessoa não foi lá e o sistema colocou na cabeça que pode haver espíritos. De onde saiu? De onde surgiu essa palavra espírito? Qual foi o começo daquilo. Então, para a pessoa ter uma ideia... Que numa nem... época que não tinha agências de publicidade, a gente sabe de onde vem as coisas. Aí você vai à pré-história. Aliás, você foi lá, né, para estudar isso. Sim, sim. Então, a questão é como fluiu aquilo. Então, se você tem uma ideia e ela é transmitida, tem que ter um realismo nela, mesmo que seja só um ideal, mesmo que seja só uma ideia. Há um realismo, mas é uma ideia. É isso que eu acredito. Não sei se vocês captaram a ideia. Ah, mas é complicado mesmo. Mas é esse que é o objetivo. E as outras que não falaram nada? Vamos lá. O nome, primeiro? Celeste. Vai lá, Celeste. Eu sou complicada pra acreditar nessas coisas, porque eu sou muito racional. Então, eu só acredito no que eu vejo. Se eu não vejo, se eu não tive provas concretas de que existe... Eu fico na dúvida. Só que, no fundo, eu acredito sim. Só que eu ainda busco essas provas e tal. Mas, no fundo, eu acredito. Apesar de ainda não ter. E você? Seu nome? Meu nome é Ingrid. Vai lá, Ingrid. Ah, eu acredito até porque eu faço parte do Espiritismo. Por causa da minha família e tudo mais. Mas é que, assim, no meu caso, eu acredito, mas eu busco uma resposta, assim, tipo... Qual que é o sentido, então, de ter vida após a morte? Entendeu? Por que, que a gente tem que morrer, então, se vai ter vida depois? E aí eu fico questionando por que tem... Eu sou uma pessoa que pergunta demais, entendeu? Acho que é esse o meu problema. Não é problema, não. Isso é legal. Isso é uma virtude. E é isso. Eu acho que a gente tem que ter respeito às crenças, independente de que seja, né? Tem isso. Eu acho que isso é uma coisa que a gente aprende. Mas questionar sempre, né? Não só a religião, não só... Aprofundar, né? O legal disso que o Espiritismo tem uma grande quantidade de livros, isso é um legado maravilhoso que o Chico deixou, e que não só ele, outros também, que doam o seu dinheiro, na realidade, para essa coisa chamada o Centro Espíritas de todo o Brasil, né? Então tem um caminho aí bacana. Mas independente da religião, seja ela africana, seja ela de índios, né? Uma coisa mais tribal, talvez, ou mesmo evangélico, quer dizer, todas essas têm o seu mérito e não podem ser menosprezados ou ridicularizados, né? O objetivo acho que é sempre esse, é tentar chegar lá em cima, porque acho que todas buscam isso, o lado bom do ser humano, essa evolução, que seja uma evolução espiritual ou não, ainda na Terra, pela bondade, pela fraternidade, quer dizer, tudo isso a gente tem que trabalhar a favor disso, né? Independente das nossas opiniões. Ninguém aqui falou se acredita ou não em Deus, se acredita ou não em santo. Né? Tem mais alguma coisa? Fala. Vamos lá, Toninho. Então, nós estamos terminando. Queria agradecer muito a sua presença, a presença das nossas alunas aqui, que brilhantou muito o nosso programa. Eu acredito que nós temos material para mais um programa com a Cintia. Oh, né? A Cintia cabe até no Rádio Ficar com Vida e outros programas aqui da rádio. Sempre bem-vinda, viu, Cintia? Obrigada. E isso aí, gente. Eu quero convidá-los, aos ouvintes, para que estejam conosco. Aliás, agora nós vamos dar uma pausa, né? É isso que eu ia perguntar. Esse é o último programa do ano? Entramos em férias? É, agora... Uau. Então é isso. No segundo semestre, provavelmente, a gente volta, né? A Deus pertence. Porque eu faço isso por carinho mesmo, gente. A gente está trabalhando de graça, né? Um trabalho voluntário. Muito obrigado, Toninho. Tá, o professor Maurício também, que esteve com a gente esse semestre. É porque a gente acredita realmente na educação, tá, gente? E principalmente a turma do lado da escola, né? Jesuíno, que está se mostrando aí sempre ativa, estando aí participando. A gente está sempre aí aberto. Então a gente espera vocês no segundo semestre. Não sei quando. Se não chegar a ter no segundo semestre, ano que vem, acho que seria uma honra para todas nós estar aqui falando da nossa experiência depois que a gente sair da escola, né? Esse é o último ano de vocês? Último ano. Então, boa sorte aí no Enem e tudo mais. Foca aí que sai. Psico, ano que vem. É isso aí, amigos. Até mais. Este foi Ensino Básico em Revista, com reprise a 1 da manhã, só aqui na 95,3 FM.